madrugada fria, na tristeza ou na alegria. Quem sabe canta assim? Fica sozinho, não se implora. Amor a gente conquista e não há quem desista. Fica sozinho, não. Obrigado, valeu, valeu. Sua ex agora não quer ser mais ex. Passe comigo um final de semana em uma cabana presa em meus abraços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. Como um geólogo do seu coração, desde que eu deixo seu corpo sem véu, me ponha solta num quarto trancado, que eu faço um pecado que nos leva ao céu. Depois da volta na troca de afeto, no seu alfabeto eu vou doar azul. E ainda tem surpresa que eu só conto quando eu marco ponto no seu ponto G. E ainda tem surpresa que eu só conto quando eu marco ponto no seu ponto G. Sinto em paz, eu te amo, te amo. Tô a fim de ficar com você mais uns 200 anos. Vem cá, menina, vem dizer que me ama. Na vida, na morte, na dor e na cama, o meu corpo precisa de você e a minha alma te chama. Quem sabe vai? Ah, eu adoro. Como eu quero jamais. Você me faz sonhar, vai me ajudar, me faz sentir, vai sentir. E o que, e o que? O amor que existe entre nós dois.

man of mine. Você nunca vai me ver sofrer. Não consegue me fazer chorar. Não vai. Isso eu disse pra te convencer. Que eu nem ligava em te perder. Que eu queria tudo terminar. Na primeira noite eu nem liguei. Deu até vontade de dançar. Demais. Eu conheci pessoas que eu gostei. Só no fim da festa eu me lembrei que você não vinha me buscar. No fim da noite que eu não quis você, que eu tinha todo o tempo pra viver, que o meu coração foi despertar. Descobri que nada sei de mim. Eu digo não, mas eu te amo sim. E sem você não sei nem me cuidar. Ah, mas eu vai. No fim da noite eu queria te ver. E nos seus braços dormir e sonhar. Meu pensamento buscando você. Sete, a Rádio Livre. É promoção que você quer, é promoção que você vai ter. Só na Madeireira Ana Neri. Tábuas de pinos, 3 metros por 30 centímetros, apenas R$36 à vista. E na Madeira Cambará, 40% de desconto em peças de até 2,5 metros para ripas caibro 5x5, vigota 5x11 e viga 5x15. Promoção por tempo limitado até durarem os

sou cruzeiro, pé amarelo. Vai botar a mão pra cima e sai do chão. Eu moro e no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro e tem carnaval. Eu tenho um fusco violão. Eu sou pra mim, tem uma neta chamada Tereza. Mas é assim mesmo lá em casa, meus amigos já me chamaram de cínico. E essa é a equação. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Vai, sai do chão. Eu moro e no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza em fevereiro. E tem carnaval. Eu tenho um fusco violão. Eu sou Flamengo, tem uma nega chamada Tereza. País tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro, e tem carnaval. Eu tenho um fusco violão. Eu sou Flamengo, tem uma nega chamada Tereza. Ela é bebê, eu sou flá flá. Ela é bebê, eu sou flá flá. Ela é bebê, eu sou flá flá. Eu sou cru cru, ela é cruz. Eu sou flá flá. 96,7 Paradiso FM, a rádio livre. Todo mundo ama flores, né? E a Floricultura Beija-Flor tem várias opções de flores para você presentear, além de arranjos, pelúcias, cestas de café da manhã ou de chocolates. Aqui a nossa missão é entregar amor. Floricultura Beija-Flor, em Marília, no Mercadão Municipal. Ou, se preferir, faça seu pedido pelo WhatsApp 99851-1015. Ouça Paradiso também na internet. Acesse paradisopompeia.com.br. Você sabia que Pompeia está se tornando um exemplo de sustentabilidade? Aqui, todos estão se unindo na campanha Pompeia Sustentável para transformar recicláveis em recursos valiosos. É fácil fazer a diferença. Separe os seus recicláveis corretamente e lave as embalagens antes de descartar. A Prefeitura de Pompeia está fazendo a parte dela. Agora é a sua vez de entrar em ação. Seja um agente de mudança. Junte-se à campanha Pompeia Sustentável hoje mesmo. Valor da inserção: R$11,60. Ficar mais perto de quem se ama é demais. Navegar num sonho bom, com fibra eu posso mais. Poder falar, olhar e ouvir com perfeição. Paradiso 96,7 FM, a rádio livre. A magia está no ar. Vejo fogo na arena, o cavalo a selar. Isso é coisa de cinema. Uma beca invocada, um pingente no chapéu. Ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão. Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão. Sinta o clima. Dia de rodeio, todo mundo se arrumou. Alegria de um país inteiro, festa de interior. Uma beca invocada, um pingente no chapéu. Ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy. Alô.

Nunca me cheguei em outra pessoa, mas com você posso ser quem eu nunca pude ser. Eu que achava que já tinha visto e tudo, não vi o bastante. Nem sonhava que a vida que eu criticava era emocionante. Eu nem sei como foi, mas senti que era seu no momento em que me disse oi. Hipnotizou e deu mais que o bastante. O seu beijo freou minha boca viajante. Chegou e completou a frase no instante. Trouxe as duas vogais pras minhas consoantes e escreveu amor, a palavra que apaga tudo que se viveu antes. Vivi tanta coisa boa. Nunca me cheguei em outra pessoa, mas com você posso ser quem eu nunca pude ser. Eu que achava que já tinha visto e tudo, não vi o bastante. Nem sonhava que a vida que eu era emocionante. Eu não sei como foi, mas senti que era seu no momento que me diz oi. Me hipnotizou e deu mais que o bastante. O seu beijo freou minha boca viajante. Chegou e completou a frase no instante. Trouxe as duas vogais das minhas consoantes. Me hipnotizou e deu mais que o bastante. O seu beijo freou minha boca viajante. Chegou e completou a frase no instante. Trouxe as duas vogais das minhas consoantes e escreveu amor, a palavra que apaga tudo que se viu antes. Meu amor, a palavra que apaga tudo que se viveu antes. Duas e 44. A gente terminou tem uma semana, você já tá em outra cama só fazendo amor. E eu aqui trancado nesse quarto, preso nessa cama, vivo de pijama e o tempo passando. Mesmo sabendo que não vai voltar, eu fico te esperando. Eu queria ser São Paulo, é mais perigosa que nadar em mar aberto. O certo era a gente ficar longe, mas o problema é que eu te quero perto. Preso nessa cama, vivo de pijama e o tempo passando. Mesmo sabendo que não vai voltar, eu fico te esperando. Eu queria ser do pensamento, do sentimento, sem sentimento. A culpa é da saudade que causa esse sufoco. Tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos. Dói ver ela me esquecendo. Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo. Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha. A culpa é da saudade que causa esse sufoco. Tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos. E dói ver ela me esquecendo. Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo. Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você, Richard, me diz aí. E diz aí, se você visse alguém beijando o amor, você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha. Setador 96,7, a Rádio Livre. Vai de vida. Coloca mais um sonho na sua lista. Vai de vida. Vai de Vita, chama toda a galera e a família. Vai de Vita, vai de Vita. Se o negócio é sair do aluguel ou um presente de lua de mel, vai de Vita, pra tirar o seu sonho do papel e dar promoção muito mais que um anel. Coloca mais um sonho na sua lista. Vai de Vita, vai de Vita. Essa é Pompeia, uma cidade que cresce e se desenvolve a cada dia. Aqui, o governo municipal não mede esforços para alavancar o progresso econômico com muito investimento em infraestrutura, tanto na área urbana como na zona rural. Nos últimos anos, renovamos a frota e o maquinário, recapeamos 80% da cidade, passamos a ter todas as ruas pavimentadas, construímos pontes novas e resistentes, viabilizamos novos empreendimentos habitacionais e proporcionamos iluminação reforçada para os moradores de todos os bairros. Isso sem deixar de investir pesado em qualidade de vida. Uma cidade que assiste os que mais precisam, com um trabalho incansável para proteger a saúde de cada cidadão e para melhorar a vida das pessoas com inúmeros projetos sociais e a melhor educação da região. Prefeitura de Pompeia, evoluindo com você. Valor da inserção, R$17,40. Paradiso, a Rádio Livre. Assim, assim, ó. Quem nunca dirigiu embriagado? E quando tocou aquela moda, deu três tapas no painel do carro. Quem nunca rodou essa cidade?

se quer ir, então bye bye. Termina, mas não trai. Uma vez pra nunca mais. Eu já sofri demais. Se quer ir, então bye bye. Termina, mas não trai. Eu tô vivendo a reprise da minha própria vida. Só mudou o vilão, eu continuo vítima. 57. Seu Brasil! O embaixador. Quando você me toca, não arrepia a pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo, menos um casal. Toma quem doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Oh, a quem doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. A gente pode ser tudo, tudo, tudo, menos um casal. Oh, a quem doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Tirar do fundo desse poço que eu saí. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Desse jeito é porque tem alguém me fazendo sofrer. O meu cenário é perfeito, cinzeiro, cigarro e um copo pra beber. O repertório desse bar caiu como uma luva no meu coração. Aqui só toca motão. E o pior de tudo é quando você tem certeza que tá sendo usado. Depois do prazer, veste a roupa e me deixa sozinho no quarto. É um termina e volta, um volta, termina que nunca termina. O prejudicado sou eu, que aceito essa vida. O uísque gelo tem, modão doído também. E alguém sofrendo por alguém. Aí multiplica por cem, se ela fala em largar, coração acelera. Como é que larga essa miséria? O uísque gelo tem, modão doído também. E alguém sofrendo por alguém. Aí multiplica por cem, se ela vale larga, coração acelera. Como é que larga desse jeito é porque tem alguém me fazendo sofrer. O meu cenário é perfeito, cinzeiro, cigarro e um copo pra beber. O repertório desse bar caiu como uma luva no meu coração. Aqui só toca modão. Pior de tudo é quando você tem certeza que tá sendo usado. Depois do prazer, veste a roupa e me deixa sozinho no quarto. É um termina e volta, é um volta, termina que nunca termina. E o prejudicado sou eu, que aceito essa vida. Uísque e gelo tem, padrão doído também. E alguém sofrendo por alguém. Aí multiplica por cem, se ela fala em larga, coração acelera. Como é que larga essa miséria? O uísque cheiro tem, rodando doído também. E alguém sofrendo por alguém. Aí multiplica por cem, se ela fala em larga, coração acelera. Como é que larga essa miséria? ZYW 738, Rádio Paradiso FM 96,7. Uma emissora, Sistema Aragão de Comunicação, Pompeia, São Paulo. Uma vez nos disseram que construtor é tudo igual. A gente discorda. Nos disseram que não é possível inovar no mercado imobiliário. A gente duvida. Disseram também que é preciso atender as expectativas. A gente prefere superar. Nós somos a Build. E a nossa história foi construída assim: indo muito além de cimento, vidro e aço. Não estamos em Marília por acaso. Iremos fazer além do que você sempre quis. Esqueça tudo o que você já ouviu falar de construtoras. Nós somos a Build Desenvolvimento Imobiliário. Avenida Rio Branco, 119. Você que gosta de apreciar um bom sorvete, a Lunato está lançando o sorvete Veg. Super cremoso, feito com ingredientes 100% vegetais, ideais para pessoas com intolerância à lactose, veganas e que amam sorvete. O sabor é semelhante ao tradicional. Bons momentos têm sabor de sorvete. Lunata, o sabor está aqui. Lunata, o sabor está aqui. Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. 96,7 Paradiso FM, a rádio livre.